Foi condenado a 13 anos de reclusão o acusado de matar a namorada Maquele Viana da Silva, de 17 anos, encontrada por moradores nas proximidades de um hotel da Avenida das Cataratas, no dia 25 de março de 2013, ferida por disparos de arma de fogo. Populares relataram na ocasião que ouviram tiros e viram uma motocicleta saindo do local. A adolescente chegou a ser socorrida, inicialmente por policiais militares, a quem relatou fatos importantes para a investigação. Mas ela não resistiu. Atingida por tiros no tórax, no braço e nas pernas, ela faleceu depois de ser encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Mesmo ferida, a vítima conseguiu informar que o autor dos disparos seria Eduardo Morrone, ex-namorado. A acusação sustentou a tese de que o crime foi motivado por ciúmes, baseada nas informações levantadas pela Delegacia de Homicídios que investigou o caso, através da equipe do Dr. Marcos Araguari de Abreu. Já a defesa tentou fazer o júri acreditar que o acusado nada tinha a ver com a situação e que também ele seria uma vítima de um possível agiota ou contrabandista, a quem a vítima ou ele, não ficou bem claro esta posição, devia uma certa quantia em dinheiro. E que ele, que havia levado a garota apenas para conversar naquele local, não tinha conhecimento sobre manuseio de arma de fogo e nem possuía uma. A tia de Maquele, que na época informou que a vítima morou 6 meses com o acusado no Mato Grosso, e lá a adolescente reclamou do ciúme de Eduardo e resolveu voltar para Foz do Iguaçu. A mulher contou ainda na época e reafirmou em depoimento no júri que desde sua volta a garota vinha sendo perseguida por Eduardo. Ele provocava a adolescente dizendo que a amava e que se ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém. O julgamento, que começou por volta de 13 horas, terminou com uma sentença proferida pouco depois das 19. E assim que a leitura foi feita, o agora condenado Eduardo Morrone foi encaminhado sob escolta policial ao sistema prisional, onde deverá permanecer recluso em regime fechado até a conclusão da pena. A família saiu satisfeita com o resultado, mas, segundo a mesma tia que deu as declarações à época, ainda não há como superar a morte de uma garota tão jovem e que tinha um futuro brilhante pela frente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.